Ela sabe ser safada na hora do amor. Não tem pudor e não tem vergonha na cara. Ela na frente das amigas é mó quietinha, tipo santinha. Se eu contar, nego duvida. Que à noite ela invade minha cama e me ama, e me ama, e me ama. E sem roupa me beija na boca. Tão louca, tão louca, tá louca. Ela sabe seduzir, não consigo resistir. É bola pra me convencer, mas ela só quer fazer. Ela sabe seduzir, não consigo resistir. É bola pra me convencer, mas ela só quer fazer. Glamurosa vem, glamurosa. Poderosa vem, poderosa. Venenosa vem, venenosa. Toda gostosa. Glamurosa vem, glamurosa. Poderosa vem, poderosa. Venenosa vem, venenosa. Toda gostosa. Ela sabe ser safada na hora do amor. Não tem pudor e não tem vergonha na cara. Ela na frente das amigas é mó quietinha, tipo quietinha, né? Se eu contar, nego duvida. E à noite ela invade minha cama e me ama, me ama, me ama. E sem roupa me beija na boca. Tá louca, tão louca, tão louca. Ela sabe seduzir, não consigo resistir. É bola pra me convencer, mas ela só quer fazer. Ela sabe seduzir, não consigo resistir. É bola pra me convencer, mas ela só quer fazer. Glamurosa vem, glamurosa. Poderosa vem, poderosa. Venenosa vem, venenosa. Toda gostosa. Glamurosa vem, glamurosa. Poderosa vem, poderosa. Venenosa vem, venenosa. Toda gostosa. Ela sabe ser safada na hora do amor, do amor, do amor. E não tem vergonha na cara.